caboclo do pesado, levei sempre vida dura. Já fiz serviço dobrado pelo óleo da fritura. Derruei osso na vida, gastei minha dentadura. De tanto apertar o cinto, calejei minha cintura. Não tem negócio da China pra se sair da pendura. Ou é a luta do mundo, ou a paz da sepultura. Pra se viver do trabalho, é demais a concorrência. É carteira pra carvalho e carta de referência. Quanto mais ganha, mais gasta, na rabeira da carência. Trabalhar pra quem é pobre é gostar de penitência. O trabalho dá cansaço e suor de experiência. Trabalhar por trabalhar é relaxar a competência. De trabalhar ninguém morre, nem de fome quem não queira. Faça sol ou faça chuva, mundo velho é sem porteira. O meu rosário de queixa eu joguei na corredeira. Qualquer barranco é um porto, qualquer pedra é uma cadeira. Deus me deu o lar do mundo e a saúde como esteira. Minha mãe me deu a luz e a vida sem canseira. No meu sistema de vida, muita gente me critica. O futuro é a morte, pra semente ninguém fica. Três punhadinhos de terra, numa cova nada explica. Da minha filosofia, eu só vou dar uma dica. Eu não vou salvar o mundo desta gente que complica. Nem morrer de trabalhar pra deixar a viúva rica.